O que eu aprendi é sempre ajudar quem me ajudou. Transmitir a paz, transmitir a fé, transmitir o amor. Viver com alguém que me faça bem, isso eu dou valor. Isso é sem caô. Primeira que olhei nos olhos e que dá na bunda. Plantei a semente pra via ser a fecunda. Eu percebi sua mensagem é profunda. O cautelo de sinão na viu a bunda. Eu vou navegando até vista a terra segura. Determinação não se bebe, não se funda. Troca de peixe não significa mais burra nenhuma. Tô pisando em você, tô querendo te ver. Tô puxando um assunto pra você me responder. Vem mais bem pra ficar, sem hora pra voltar. Me matar a saudade antes dela me matar. Todo mundo sempre quer amor. Preciso te beijar, te abraçar, te namorar. Me diga o que vai ser de nós. Não quero te assustar, só não brinco com amor. Um dia eu já senti o mal tomando a minha vida. E nada é melhor que o bem que você me faz. Eu olho pra trás, eu te quero mais. E mais, e mais, e mais, e mais. Os lados são dos meios, nunca escute os terceiros. Deixe isso pra lá. Só não perde o seu reflexo. Drogas, bebidas e sexo são só pra dosar. Tô pisando em você, tô querendo te ver. Tô puxando um assunto pra você me responder. Vem mais bem pra ficar, sem hora pra voltar. Vem matar a saudade antes.